119, decimal 35, aciona 5144. Ok, para Campinas, nível 380 via Perzulu 16, decola da 10 da El Leda Bridge, 11935 ao controle, 5144 para transporte. Está correto, eu faço push, agora sou 4071. Funcionar o pushback, o 4071. Bem, 1-3 na escuta. Recife, 1260, 1288, bom voo. 1260, 1288, boa noite, obrigado. Jet 5723, São Paulo 59, livre pista direita, chame Salão 1219. 1219, valeu, obrigado, 5723. Só lá do Jet 5723. Só lá do Jet 5723. Jet 523, taxia Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliet, portão 05. Web 5827, chame Recife, 1251, 13325, bom voo. 13325, obrigado, boa noite. Faça o ITAP, o Chanel 6310. 6310, desce a 2 mil pés. Autorizado a final do ILS aqui para a pista 10, reporte localizador. Ajuste 1011. Para 2 mil pés, ajuste 1011. Autorizado ILS X-ray da pista 10, Ocean Air 6310. Chamará. Observador, muito boa noite, São 3152, informação, Tango. 3152, boa noite, assim a identificação desse ao 050, de lá na chegada amarela. Chegada amarela, 050, 3152. Alô, Salvador, trip 5216 para o pushback sonamento. Autorizado, pushback sonar, portal 3516. Mataremos táxi 5216. ou no 885. No 885, prossiga. Recife, 1260, 1288. Bom fim de semana. 1260, 1288, igual no 855. Bom, igualmente. Azul 4071 no pushback e acionamento 3. É o número 2 no setor, aguarda. No azul 4071. Número 2 aguardando. Paulo, tá 3561, pronto para o táxi com 61 a bordo, 4:20, alterna com FIFA. Wolfman 1 no 61 a bordo, o do 3561, táxi à direita, Indy Alpha, ponte para a torre 18612, que ligado 1011. Felipe, táxi, ponte espera 183, estou confirmando 61 a bordo, ok? 61 e confirmando torre 18612, morro. Ok, 18612, grato, boa noite. O Trip 52 no meio, atendido mal táxi. Para o táxi, o Trip 52 no meio com 34 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 30 de autonomia. Trip 52 no meio, autorizado o táxi via Pat 1 no Indy Alpha, ponte para a torre 18612, que nega 1011. Autorizado o táxi via Pat 1. Uno, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, chamada 118-612, 352, ano 6, boa noite. Azul 4071, aguarda a TR da Trip livre ao PAT via Índia, após autorizado, pushback sonar, portax. Após a passagem da TR da Trip autorizado, puxa acionamento do portax de Azul 4071. É autorizado pouso na pista 1-0, vento 080 graus, 1-1 nós. Ajuste altímetro 1-0-1. Livre pouso na 1-0, ajuste 1-0-1, Oceaner 63, 1-0. Salvador, boa noite, Otan 3561, no ponto de espera, pronto. Otan 3561, avistando a aeronavegação. Afirmo. Santos 3561, após o pouso do mesmo, autorizado a linha, mantendo a pista 1-0. 7, após o pouso, vai a linha e manter 1-0, Santos 3561. Oceaner 6310 no solo 08, livre à direita, chame solo 1-21-19. Quebra direita, Solano 219, Oceania 63, 10 até já. Solo Salvador, Ocean 6310, Livrão. Ocean 6310, Libertaxi Alfa, reporta antes da Juliette. Libertaxi via Alfa, reporta antes da Juliette, Ocean 6310. Solo Salvador, 35216. Solo Salvador, 35216. Confirmando? O Web 5836, pronto, cópia? 35216, senhor, só para retificar o nosso POB, senhor, é 46 a bordo, tá? Tinha informado errado, perdão. Estou confirmando 36, confirmando? 46, senhor, 46 a bordo. 46, grato, obrigado. E Salvador, boa noite, 352, seu nome é, não pode esperar dar um no zero, na sua escuta, pronto. 352, seu nome é autorizado, alinhar e manter no pistão no zero. Além mantém pista 10, 352, senhor Meia. Tá, 3561, decola 210, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Solo Salvador, Xané 6201. 201, Rio de Janeiro, 360, tá autorizado, via Peso 10. Decola pistão no zero, curva direita, será da Euleda após bridge. Controle 119, decimal 35, acena 5150. M3561. Para o Rio de Janeiro, decola da 10. Com curva direita, na Dael Leda Bridge. Controle Salvador em 1935, aciona 5150, com Chanel 6201. 201 está correto, reporta pushback, senão. Vai chamar. Para o táxi, Azul 4071, 66 a bordo, 3 horas e 45 e alterna Ribeirão Preto. Autorizado táxi de Alfa, onde espera a torre 18612, que liga 1012, Azul 4071. A Alfa, ponto espera, chama 186 com 1012, Azul 4071. Oxalé 613 no 0, ingresso Juliette, portão 01. Ingresso Juliette, portão 01, Oxalé 6310. Pode autorizar a borda presente pro 3561? Autorizado. Grato. Tá 3152 autorizada, final do ILS X-Ray, reposta estabilizado. Pode estabilizar, 3152. 935, boa noite, 35216. Azul 4071 autorizado, alinhar e manter na pista 10. Azul 4071, na escuta. Leo 35216, boa noite, na subida da PUCA. 5216, boa noite, contato radar, sobe 190, sai da PUCA. É, ascensão 190, subida da PUCA. 21, ponto zero, pronto. Azul 4071 autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Alinha e mantém no zero 4071. Azul 4071, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 119, assistir altímetro no 012. 102, autorizado, decolagem no 0, 140, 71. Controle autores de Elefago 3561. Confirme para o controle. 3561, pode voar Elefago. Chame centro, 1260, 1288, coordena direto com eles, bom voo. 260 e alternada? 288. 260, 288, obrigado, bom final de semana. Igualmente. TAM 3152, visual, baixar travado. TAM 3152, autorizado, pouso na pistão no 0, vento 090 graus, 109, altímetro no 0, 12. Azul 4071, decolado, 16, chame controle, 119, decimal 35. 1935, azul 4071. Controle, muito boa noite, azul 4071 da El, cruza 1907. Boa noite, contato radar, só 380, saída da El, direto da 4071. 380 da El, azul 4071. Confirme para voar pro de da El? Afirmo. Da El 4071. Só se quiser. Cruzando 2-0-0, para 1-5-0. 604, boa noite. Aciona a identificação, desça 2.000 pés, proa de duna, 1012 no ajuste. Proa de duna, para 2.000, 1-6-0-4. 1-0-1-2? Afirmo, 1012. 1-6-0-4. Zip 5216, chame Recife, 12545, 12685, bom voo. 545-2085, Trip 5216, confirme. Afirmo, boa tarde, boa noite, bom voo. Obrigado, senhor, boa noite, bom trabalho a todos. Salvador, LGF 5836. Confirmo, LGF 5836. Negativo, senhor, 5836, o senhor teria autorização do 5836 para Recife? Afirmo, Recife 330 está autorizado, via Peruísco 58, decola pistão 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, acena 5140. Ok, está autorizado, 330, para Recife, Upper East 58, 5140 transponder. A gente decola com o Wanda esquerda na 10, Pulca, Caju, 10935, controle de saída. É, o controle 119.35 acionando 5140, confirmando repórter pushback sinal web 5836. 10935 é o controle acionando 5140, obrigado. Sala, boa noite, 3152, livrão. 3152, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Salvador, Chané, 6201 para posicionamento na posição 8. 01 está autorizado, posicionar na porta táxi. Chamarei. Salvador, boa noite, está 3858, informação Tango. 8 em Fortaleza, autorizado. Decola pista no 7, corrigindo. Fortaleza 370 via Pesulu no 9, decola pista no 0 com a esquerda, saída MOM, transição, frote, controle 119, decimal 35, acena 5155. Senhor, autorizado Fortaleza, nível 370, decola no 0 com curva esquerda, saída MOM, transição, frote. Upper Zulu 19 aerovia, 1935, controle 5155 transponder. Confirma o transponder 5155, reporta pushback sonato 3285. 5155, reportará. Recife agora, 125, 1, 133, 25, boa noite, com voo. 25, 133, 25, bom trabalho, azul 4071. Obrigado. 662, posição meia dúzia, ciente da informação, na sua escuta quando possível, Natal 390. Tem o 37, copia? Claro, copia. É o 361, Natal 370, via peso 10, autorizado. Decola pista no 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Zipá. Controle 119, decimal 35, acena 5154. 370 para Natal, Pesulu 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA Zipá, 10935, transponde 5159, Elta 3662. É 5154, confirmando. 1604, autorizado, final VLS, sexuei para a pista 10, reporte localizador. Controle localizador, bola 604, autorizado VLS. Solo, tá 3662, busca para estacionamento 6200. Xané 6201, tem estimado. Um minuto, 6201. Tá 3662, autorizado para o Xbeck Sinal, contato. Chamará. Vai travar a saída do 6201, não confirma? Sim, o pato todo trava uma posição para outra. Mas em um minuto o Tânio deve estar pronto para o táxi também. Mostra na 6201. Aposto com você que não. Tudo bem. Nosso trator está parando aqui, a gente vai ficar acionado aguardando. Seu 570. Felizmente é disposição do pato. Não, não. Sem problema não. A gente já está pronto para o táxi e o Tânio começou. Mas a gente vai obedecer o seu sequestramento, você é autoridade. Obrigado.